mula me vê, eu faço na rótula do que nação da coronhada. Na cara do empresário que sedente de sangue se pá, leva sua vida procurando a paz de maneira suicida. Sangue frio, recrutado pela pobreza, cansou de ser humilhado, agora virou o problema. Que assusta, resulta no tiro na nuca, dentro da agência pro chão, filha da puta. Madame não acredita, se pá não leva a sério. Seu país me criou, financiou o poder paralelo que me faz não ter dó de quem não tem dó de mim. Da vadia de Mercedes que sonha com meu fim. O GM foi sequestrado, na fita dado em quadro. Na hora certa na agência, o cofre é destrancado. Pega o malote, o dinheiro, vamos partir pra fuga. Um 5-7 sem perdão no seu sistema, sem chance nenhuma. Um tiro no ouvido, na hora da ligação. Tô com seu filho amordaçado, trancado, jogado no chão. Seu orgulho, seu desprezo, seu medo de perder a riqueza não conta, não vale quando seu corpo tiver na gaveta. Seu sistema me modelou, só sou o resultado de um país devedor que plantou o mal e recebe em troco a própria moeda. Miséria, violência, pobre vítima da sequela. Abro os olhos pra verdade, vejo o ódio tomando conta. Veja na guerra civil interna o sangue escorrer da ponta. Porque seu sistema deve, eu sou o cobrador. Dentro da agência é só pânico e terror. Pânico e terror, pânico e terror. Se tem lunático armado invadindo o condomínio, se pai é o pai de família que não tinha comida pra dar seu filho, que diferente do dono de empresa não tá juntando dinheiro fora do Brasil, tá traficando a droga que você traz de navio. Alvo fácil se tornou um pobre sem estrutura, que hoje descarrega o fuzil na viatura. Decreta estado de choque no país inteiro, furo de reportagem que pra emissora vira dinheiro. A mente criminosa que age com frieza pode ter certeza que tudo tem sua consequência. Porque seu sistema deve, eu sou o cobrador. Dentro da agência é só pânico e terror. Pânico e terror, pânico e terror. Seu sistema deve, eu sou o cobrador. Na fita do sequestro é só pânico e terror. Pânico e terror, pânico e terror. Sem boi engravatado, parado no sinal. Se marca PT na cara, se piscar dispara o fatal. Desigualdade social que resulta na violência. Eu sou o cobrador, vim cobrar minha diferença. Imposto pelo sistema, sujo, covarde, que só beneficia a sociedade rica, mesquinha, que vive no conforto da vila com guarita no esquema. Certo, o plano foi bolado, dentro da Lotex se reagir vira afinado. Se faz chave de braço no dono da joalheria, é chute no segurança, soco na barriga. Com latrocida armado, invasa sem compaixão, espalha seu sangue no chão, passa logo dinheiro cuzão, toca preta, jaqueta. Tensão na hora do enquadro, o sangue que escorre quando tromba com demônio fardado. Treinar pra exterminar, matar sem perdão, é tiro na cabeça sem chance pro ladrão. Que longe de comentário, na avenida leva o carro da madame, pavor. Raiva no semblante, amedrontado, insegura, está sua sociedade, que acha que seu patrimônio vale mais que minha liberdade. Que vive na ilusão do mundo belo, longe da verdade, gasta milhões em férias, passeio pro seu filho, cuzão, que se pai nunca trabalhou, não tem nenhum calo na mão que aparece, sem rosto metralhado no porta-mala. É fruto da hipocrisia, que resulta em consequência dramática. Por quê? Seu sistema deve, eu sou o cobrador. Dentro da agência é só pânico e terror. Pânico e terror, pânico e terror. Seu sistema deve, eu sou o cobrador. Na fita da lotérica é só pânico e terror. Pânico e terror, pânico e terror. Agora chora, doutor, pela mulher que não tinha nada a ver com a história, que tombou com o maloqueiro que teve um passado sem glória. Que amanhã tá atrás das grades, frias enferrujada, promovendo o plano de fuga, perdendo sua vida na faca. Meu sangue não comove o burguês que viaja de jatinho, que cresceu tendo futuro, nasceu no berço de rico. Mas pra quem tenta sorte de maneira violenta é dois palitos pra morte, pra assinar sua própria sentença. Apenas mais uma vela, um defunto em decomposição, no meio da rua largado à espera do rabecão. Outro cidadão brasileiro jogado no esgoto, que quis ser justiceiro e acabou sendo morto. É lágrima, tristeza, a mãe que não se conforma, ajoelhada, abraçada ao filho. É triste, a cena é foda, sem estudo, sem diploma, sem dinheiro, sem moral. Na cova, no bom fim, é só outro funeral. A sete palmos, sem vitória, outra cena macabra pra quem foi o cobrador. E hoje acabou sem nada, porque seu sistema deve, eu fui o cobrador. A sete palmos do chão é só lamento e dor. Seu sistema deve, eu fui o cobrador. A sete palmos do chão é só lamento e dor.